Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a estar na sombra. E hoje completamos assim o ciclo aqui nas Conversas de Esquina, o ciclo esse Governo Sombra, depois de termos recebido João Miguel Tavares e também Ricardo Araújo Pereira, chegou a vez de Pedro Mexia. Muito obrigado por teres aceito aqui o convite das Conversas de Esquina. O Governo Sombra está de férias, é verdade, regressa em meados de agosto, mas tenho que te perguntar, estar na sombra e comentar na sombra exige que te leves pouco a sério? Não é um trabalho específico para o Governo de Sombra, digamos assim. Digamos que isso é uma aptidão que me vem naturalmente, mas exige por um lado, fazer de uma forma um bocadinho mais sistemática aquilo que já faço, que é interessar-me pela vida política, pela atualidade e ler os jornais com atenção. E exige, claro que sim, relativizar as coisas, no sentido em que uma das características do governo sombra é que ninguém está ali a representar uma posição política, muito menos um partido, e portanto acho que há uma certa independência na maneira como nós vemos a atualidade e comentamos a atualidade, e isso relativiza um pouco as coisas, isto é, aquelas, uhum. as razões pelas quais, por exemplo, as pessoas às vezes se zangam nas questões políticas, dificilmente acontece ali, porque não é, acho que nenhum de nós, acho que só nos anos todos que leva o programa só aconteceu uma ou duas vezes, a conversa quase descambar por haver algum ponto que era muito sensível para os outros, mas em geral a ideia é pormos um bocadinho de fora, até porque de facto estamos todos de fora, pelo menos da política partidária. Com a exposição mediática que agora o Governo Sombra tem, dessa passagem da TSF para a TV24, há algum trabalho também em dizer as palavras certas, em ter uma opinião mais clara para agradar e chegar também a outros públicos? Ou nunca se pensou muito nisso? Não, o programa... A questão dos números. O programa é o mesmo que era antes. Mais coisa, menos coisa. Uhum. Em termos da estrutura, do formato, do ânimo com que as pessoas fazem isso, do tom em que falamos. É evidente que na rádio estamos muito próximos e cria-se quase uma espécie de ilusão de que estamos a falar só uns com os outros, uhum. de que não há um mundo lá fora e na televisão, a presença daquelas pessoas todas em estúdio e o facto de depois nos vermos, quando nos vemos, eu raramente vejo, mas quando nos vermos fazer um zapping ou não sei o que mais, isso dá num certo sentido mais realidade ao programa. Mas eu não sinto que isso nos tenha constrangido a sermos mais... vigiados naquilo que dizemos. Uhum. Agora, é um programa, essencialmente um programa de rádio, com uma componente televisiva muito pequena, até porque, na verdade, o programa continua a passar na rádio, portanto nós não podemos abusar com imagens e coisas do género. Sim. Que para os ouvintes da TSF seria injusto. Mas não parece que o programa tenha mudado, essencialmente, nem no tom, nem na autocensura que pudesse haver, acho que isso não mudou. Hoje diriam não a esse convite da televisão? Olhando um pouco para trás e aquilo que tem sido o crescimento do Governo Sombra. Não diríamos não. Eu acho que o programa é um programa de rádio. Mas na medida em que é um programa de conversa e, portanto, não tem... Pode-se dizer que hoje em dia grande parte da televisão é feita, sobretudo nos canais por cabo, de programas de conversa. Uhum. Mas um programa de conversa não é em si mesmo televisivo. Não há nada... que aquele programa, imagine-se que era ao contrário, que isto era um programa de televisão e que agora acabava na televisão e passava para a rádio. O programa não perdia nada, como num certo sentido também não ganhou nada. É o mesmo, é um programa de conversa. Não tem uma componente visual relevante que podia ter, se de facto fosse só um programa televisivo, como é, por exemplo, o Eixo do Mal, onde há uma dimensão de passar imagens e vídeos e coisas desse género, que nós às vezes gostávamos, mas que está fora do nosso formato. Depois dessa passagem pelo Eixo do Mal, estiveste no início do conceito e do formato, ficaste reticente em aparecer semanalmente outra vez na televisão? Sim, bastante. Aliás, esta foi a... Esta passagem para a TV24 foi... suponho que a terceira abordagem que nos fizeram para passar para a televisão e tínhamos recusado as anteriores. Por esta razão que eu já disse, de acharmos que o programa era essencialmente um programa de rádio e também porque algumas das pessoas que tinham passado pela televisão, tinham tido experiências na televisão, que tinha sido o meu caso com a primeira temporada do Eixo do Mal, e que tinha sido o caso do Carlos Vaz Marques, que tinha feito umas entrevistas na SIC Mulher, nenhum de nós tinha ficado propriamente extasiado com a experiência televisiva, não necessariamente com a experiência dos respectivos programas. Eu, por exemplo, gosto pouco da do aquele efeito secundário, que é o ser reconhecido na rua, etc., sim, que não existia, evidentemente, ou quase não existia com o programa de rádio, não existe todo com os artigos no jornal, e existe claramente com a televisão. E eu, por exemplo, não gosto muito disso, mas enfim, não é, esse não é um argumento substancial. O argumento substancial é que achámos que era um programa de rádio, ponto. Mas houve várias insistências e houve também opiniões diferentes entre nós e pronto, acabámos por aceitar este convite à TVI. Fica um amargo de boca com o eixo do mal? Não, de todo. É uma situação resolvida? Não, de todo. Não houve nenhum, nem conflito, nem nada disso. Houve duas coisas que aconteceram no eixo do mal, que me levaram a sair ao fim da primeira temporada, que foi, uma foi o facto de eu me sentir bastante desconfortável em televisão, no próprio estudo, nunca tinha feito televisão e não me esquecia que estava lá, que a câmera se mexia, olhava para a câmera, etc. Eu acho que isso agora passou um pouco e habituei-me mais, mas na altura não gostei dessa experiência, não me sentia à vontade, sobretudo. E depois havia uma dimensão, o programa era, digamos, o programa era político-satírico, mas com um ênfase grande na primeira expressão, no político. Era um programa político. Com uma carga ideológica. É um programa político com uma abordagem satírica. E enquanto o Governo de Sombra é um programa satírico de temática política. E eu sinto-me mais à vontade neste modelo, porque desagrada-me muito estar num debate, digamos, a representar um setor da opinião ou coisa do género, até porque muitas vezes depois eu não estou de acordo com o setor que devia representar, então esse tipo de experiência não foi muito, para mim não foi muito bom, mas como digo, não teve nada a ver com o programa em si, que eu aliás continuei a ver. Mas há quem acha que tu hoje representas facções? Não. Há quem tente hoje, de acordo com aquilo que dizes e escreves, tirar-te a pinta, entre aspas. Não, isso quer dizer, toda a gente sabe, mais ou menos, que quem vê o programa, toda a gente sabe qual é as ideias políticas de cada um dos membros do programa e as minhas também. Agora, o que me, digamos assim, o que me incomoda não é isso. O que me incomoda não é uma pessoa que alguém me identifique, que, digamos, com a direita ou com o centro-direita. O que me incomoda é que alguém me diga, é que alguém pense, por exemplo, que eu, por ser dessa área política, tenho no programa que defender o governo, por exemplo. Ah, isso para mim é absurdo. Mas exigem-te isso, às vezes. Ah, no eixo do mal, a toda a hora. E mesmo agora, sim. Isso para mim é absurdo. Não tenho nada que defender, nem este, nem nenhum governo. Não tenho absolutamente nada que defender, coisíssima nenhuma. E, portanto, isso, eu a isso reajo muito, muito negativamente. E em Portugal, as pessoas mais ideologizadas, ou quase todas elas, tendem a estar muito alinhadas partidariamente. E, portanto, não há muitos independentes de esquerda e independentes de direita. Há pessoas partidárias e há indiferentes. E, portanto, uma pessoa, como é o meu caso, e como é o caso, de certa forma, dos meus colegas, de formas diferentes, que gostam muito de política, têm ideias políticas mais ou menos consolidadas, mas não estão ligados a partidos, o Ricardo por acaso está neste momento, mas está ligado ao LIVRE, mas esse tipo de atitude não é muito bem visto para as pessoas que gostam de uma coisa mais obediente, digamos assim. Vê-se a política como clubes e um jogo de futebol? Sim, a política é totalmente clubista, eu acho que isso piorou muito nos últimos estás anos. A questão, aliás, isso até no programa se falou disso várias vezes, a maneira como o país político reagiu, e as redes sociais e não sei o que mais, por exemplo, à prisão do Sócrates, é da ordem do clubismo puro e simples. Não há adeptos do Benfica que não torçam pelo Benfica e não há adeptos do Sporting que não torçam pelo Sporting. É um clubismo absoluto. Não há ninguém que seja capaz de se afastar da sua obediência partidária estrita. E isso eu acho desinteressante, francamente. Em que momentos pensas, bolas, não devia ter dito isto? Não aconteceu muitas vezes porque eu sou muito contido e, em geral, não me estico. Dá-te vontade de dizer mais coisas do que aquelas que dizes? Com certeza, mas eu sei bem a diferença entre o que se diz na mesa do café e no programa de televisão ou de rádio. Isso sim, isso muitas vezes. Aliás, se alguém alguma vez pusesse no ar as conversas que nós temos antes, de, antes da Câmara se ligar, acho que íamos todos presos. Mas ter dito uma coisa, de vez em quando há formulações que não são muito felizes ou que não são precisas, etc. Mas na substância ter formulado uma opinião sobre um assunto qualquer de que me tenha arrependido, não, já me enganei. Já me enganei algumas vezes, já achei que uma coisa era assim e não era, mas em geral não, porque, justamente porque o meu registro é bastante ponderado, digamos assim, e portanto eu tenho uma espécie de horror ao radicalismo político que se acentuou, quer o radicalismo político, quer o meu horror nos últimos anos. Acho que as pessoas estão mais num clima de guerra civil do que nunca, pelo menos em Portugal. Tiveste aí a necessidade de criar um Pedro Mexia televisivo? Uma outra pessoa por detrás do Pedro Mexia televisivo? Não há nada a fazer, isso era impossível criá-lo. Não, eu sou assim mesmo, eu sou... A questão, por exemplo, de uma certa frieza na relação com a política é uma coisa que acho que tem a ver comigo. Eu não sou capaz de me zangar com pessoas por causa da política, esse tipo de coisas que hoje em dia acontece muito. E isso não é uma criação para o programa, isso é... Há uma certa distância que corresponde à minha própria vivência das questões políticas no dia-a-dia. Um interesse, mas não um interesse vital. A minha vida não depende do resultado das eleições, pelo menos... das que tem havido, pode ser que um dia dependa, mas felizmente não tem dependido. O que te faltou, aliás, para ter aqui aquele que seria o antigo secretário de Estado da Cultura ou o antigo ministro da Cultura? Bem, isso foi uma coisa que várias pessoas me têm perguntado, mas isso nunca... Nunca esteve em cima da mesa? Nunca esteve em cima, quer dizer, ou eu não estava na sala onde estava essa mesa, porque nunca ninguém me falou, nem com ninguém me sondou. Não é provável por várias razões, não seria provável por várias razões, desde logo por eu não estar filiado a nenhum partido, e depois porque, enfim, eu tive uma experiência na Cinemateca como subdiretor-geral e diretor interino da Cinemateca, que não foi inteiramente feliz, e portanto se num cargo... digamos, subalterno, a experiência não foi totalmente conseguida, não fazia muito sentido passar simplesmente a tutelar todos os organismos culturais. Essa questão, nunca, na verdade, nunca se pôs. Não, as pessoas falam, fizeram-me perguntas, mas nunca ninguém da política falou comigo e não há risco disso acontecer. Há vontade, no entanto, de exercer um cargo político de decisão? Ou nunca foi esse o cargo principal político objetivo? De decisão. Há áreas na cultura em que, se eu achasse que tinha conhecimentos suficientes, motivação suficiente e condições, nomeadamente financeiras e outras suficientes, eu poderia, em teoria, achar um desafio interessante, como aconteceu, embora, na verdade, nesse caso mais por razões pessoais, na Cinemateca. A Cinemateca teve muito a ver com trabalhar com o João Manuel da Costa, que infelizmente só um ano, porque ele faleceu passado pouco tempo, mas há áreas em que eu acho que seria capaz de dar algum contributo, mas não sei o quê, nem estou à espera disso, nem é uma ambição, mas como dizem as pessoas nas entrevistas, sobre as presidenciais tenho mais de 35 anos, não abdico dos meus direitos, etc. Como homem da cultura, a cultura pode se sentir atraída pela política? A cultura sente-se atraída pela política. A cultura sente-se atraída pelo poder. Bastante. Si. Os artistas têm um grande fascínio pelo poder e basta haver alguém da política que digamos que lhes dê atenção para os artistas criarem uma espécie de espírito de corte à volta dos políticos. Isso aconteceu em muitas circunstâncias, já não vou falar nas ditaduras, mas mesmo em regimes democráticos, aconteceu em França à volta do Jacques Lang, aconteceu em Portugal com a Manuel Maria Carrilho, e de facto quando há alguém que tem um projeto forte e que tem condições também para o prosseguir e que tem, digamos, uma agenda cultural decisiva ou apelativa, os artistas ficam encantados. Há um lado quase infantil nos artistas, às vezes. E, portanto, acho que isso depois cria proximidades perigosas, cria relações nem sempre muito transparentes entre o apoio às artes, que eu acho que é em parte também uma função do Estado, e aquilo que se chama uma política de gosto, que é uma coisa sempre, uma fronteira sempre difícil de ultrapassar ou de definir, que é o facto do Estado apoiar, através de júris, apoiar determinados artistas e determinados projetos artísticos com base num certo gosto estético, no pior das hipóteses, numa certa ideologia, e isso levanta muitos problemas. Mas há um fascínio grande da cultura pela política, muito mais do que da política pela cultura. Para a política em geral, a cultura é apenas um penacho para épocas eleitorais ou uma citação para abrilhantar um discurso ou coisa do género. Como é que o Pedro político convive com o Pedro cultural? Bem, eu não sou. Não há um Pedro político, a não ser no sentido do Aristóteles, de sermos animais políticos, não é? De vivermos em comunidades políticas e que, portanto, termos interesses, opiniões, etc. Portanto, eu só nesse sentido é que eu me definiria político, uhum. Porque eu não tenho muito pouco interesse pela vida partidária e não sou, digamos, e não tenho nada contra a vida partidária. Acho que é um mal necessário, digamos assim, não há vida política em democracia sem vida partidária, mas eu não tenho interesse pela vida partidária. E convivo bem, porque são dois aspectos, um aspecto mais acessório, que é o aspecto político, e um aspecto mais central, que é o aspecto cultural, porque, de facto, aí é que a minha atividade, quer naquilo que escrevo, quer naquilo que... noutras atividades que faço, né, editar uma coleção de poesia, uhum. ou editar outro tipo de livros, ou participar em colóquios, ou em júris, ou em atividades desse género, para além de escrever livros e artigos, naturalmente, que é o mais importante para mim. Isso é a minha vida, isso é o centro da minha vida. A política é uma... não vou dizer que é um hobby, mas é um assunto que me interessa, porque leio jornais e porque as coisas acontecem e são importantes para a nossa vida. O que é que perdeste por não ingressar na vida política partidária? Não posso dizer que perdi alguma coisa, porque só podia dizer que tinha perdido alguma coisa se tivesse ambições, quer dizer, de algo. Por exemplo, se me dissessem assim, se eu quisesse ser, por exemplo, secretário de Estado. Exatamente, vamos supor. Se eu quisesse ser secretário de Estado... E se fosse filiado num partido, era mais fácil ter sido ou vir a ser, mas eu nunca pensei nisso sequer. Esse foi um assunto que de repente começou a aparecer à baila em entrevista, a vir à baila em entrevistas, mas nunca... Uma espécie de mito urbano. Exatamente. Portanto, não perdi nada, porque nada daquilo que eu queria e que eu quero passa pela política. A minha relação com a política é mesmo de treinador de bancada. Não tenho nenhum outro interesse na política. Desse hobby que tu falas, da política, gosta-se menos dela por se comentar sobre ela? Só posso falar por mim. Eu gosto mais porque evidentemente que o que eu faço já fazia, que era ler a imprensa, lê-la com atenção, mas agora ainda leio mais do que lia antes. Portanto, está, de vez em quando haveria assuntos que eu passaria à página e que agora leio, falando agora nos jornais e nas revistas. Gosta-se mais não necessariamente da maneira como as coisas acontecem e como as coisas se passam. Eu acho que, nesse sentido, gosta-se menos. Quando se percebe os meandros da vida política, num certo sentido, gosta-se menos. Mas gosta-se mais do fenómeno político, porque o fenómeno político tem uma dimensão aditiva, como qualquer coisa que é competitiva, tem um lado de A versus B e um triunfo, não é? E isso tem uma... Mesmo para quem não faz parte das equipas, acaba por se tomar partido. É um bocadinho como aquelas pessoas estão a ver um jogo de futebol entre o Paraguai e a Coreia e tomam partido por uma das equipas, por qualquer razão, embora aquilo não lhes diga nada. E na política, mesmo quando não nos diz diretamente respeito, para quem gosta de política, existe sempre uma espécie de prefiro este, prefiro aquele, espero que ganhe aquele. E às vezes são assuntos muito fora da nossa realidade e que não têm nada a ver connosco. Um referendo, sei lá, o referendo escocês. É um assunto que não tem muito a ver com o cidadão português, mas que... Levou também a vários debates. Sim, exatamente. Sim. Ou assuntos desse género que não nos afetam no nosso dia-a-dia, mas que, para quem gosta de política, são entusiasmantes em si mesmo. Na tua vida, o que é que tu não gostas de fazer e ter opinião? Quais são as áreas da tua vida em que o Pedro Mexia racional entra... Há duas coisas sobre as quais eu... Bom, uma nunca falo e outra evito o mais possível, que é evito o mais possível fazer de especialista instantâneo em assuntos que não domino, nomeadamente a economia. Há tanta gente a perorar sobre a economia. Eu nunca estudei economia, o que eu sei de economia... Não há tentação por vezes de falar sobre tudo? Pode haver, mas é uma tentação que eu evito e certamente não me apanham a dizer, bom, eu acho que quanto ao déficit, não sei, não faço ideia. Portanto, eu tento fazer um comentário político estrito, na medida em que, não sendo um especialista em coisa nenhuma, mas sou um observador atento e bem ou mal as pessoas acham que, ou algumas acharão que o que eu diga possa ter algum interesse. Portanto, evito pronunciar-me sobre assuntos técnicos que não conheço. E evito falar de assuntos que são de natureza privada. Isto é... acho que é muito relevante o que um político faz enquanto político. Acho que a vida económica ou financeira de um político pode ser relevante, sobretudo quando está a exercer um cargo público e, sobretudo, quando há dúvidas sobre a transparência desses dinheiros, mas a vida conjugal, esse tipo de coisas não interessam nada e nunca falei sobre isso. Eu, recentemente falei sobre... a questão de Passos e Carlos. Falei vagamente sobre isso e Sim. falei no caso Carrilho, na medida em que existe um processo judicial e a questão da violência doméstica, da alegada violência doméstica, é um crime. Portanto, não estamos a falar de uma questão doméstica estrita que não tem interesse público. Mas mesmo nesses casos, gosto de falar com... É o caso da mulher do Primeiro-Ministro, já é posterior às férias do Governo de São Paulo, portanto não falámos disso diretamente, mas falámos ainda do livro, da entrevista, da biografia, barra entrevista que o Pedro Passos Coelho deu, onde ele infringe um pouco, acho eu, a sua própria regra de privacidade nesses assuntos. Acho que ele tinha uma regra de que não falava nisso, acho que no livro a infringiu, tenho pena que o tenha feito, acho que o que tem sido escrito sobre o câncer da mulher do Primeiro-Ministro tem sido absolutamente abjeto. E tu como preservas hoje a tua vida pessoal? Ou por outro lado, nunca sentiste a necessidade em preservar nada face à exposição que tens tido? Sim, mas ninguém quer saber da minha vida pessoal. Nunca sentiste essa curiosidade? Não, uma vez fui fotografado por paparazzi, mas pela pessoa com quem eu estava, que era uma atriz, e então deviam achar que havia ali qualquer coisa. Depois perceberam que não, que era uma pessoa a lanchar. Não, na minha vida pessoal, não. Minha vida pessoal não está exposta de maneira nenhuma. É mais a questão do que existe na televisão. Por causa da televisão, há uma certa perda da invisibilidade e do anonimato. Mas isso quer dizer, é inevitável, não é? Se aparece na televisão, as pessoas entram no restaurante, olham e comentam e não sei o quê. E também não é o fim do mundo, e em geral as pessoas até, pelo menos as que falam diretamente connosco, são simpáticas. Mas quer dizer, não estamos a falar nada comparado com, sei lá, com o tipo de visibilidade que tem, por exemplo, o Ricardo, ou que tem alguém das novelas, ou que tem um futebolista. E essas são pessoas que estão expostas, não é? No meu caso, isso não acontece, não tem qualquer relevância. Houve algum trabalho na tua timidez para receber essas abordagens? Não, a minha timidez também se adequa e também se vai moldando também à própria experiência. É uma defesa que tens. Quando acabei a faculdade, por exemplo, se me dissessem que eu ia falar, que eu ia fazer um programa de televisão, ou que ia regularmente falar em público, ou coisa do género, eu achava que não era possível, porque não tinha vontade. Ainda hoje não tenho muito. No caso do programa, tenho porque são amigos, porque já estamos ali há muito tempo, já há ali uma dinâmica que funciona muito bem, mas não é uma coisa que seja ainda totalmente... Ou seja, prefiro escrever, sempre. Prefiro sempre escrever a falar. No meio em que estamos, na comunicação, na cultura, e principalmente tu, já com uma carreira tão vasta, é fácil criar, e mais do que isso, fácil manter amigos, não para agora, mas para toda a vida? Ou já te desiludiram também muitas vezes? Ui, essa pergunta é complicada. O que eu posso dizer é que não é fácil criar amigos para toda a vida. É mais fácil criar inimigos para toda a vida do que amigos para toda a vida. Mas não tem a ver, não creio que tenha a ver especificamente, quer dizer, pode ter a ver com o facto de estar no espaço público, cria às vezes tensões, mas em geral não são tensões com os amigos, são tensões... em geral com as outras pessoas. Eu acho que as amizades e as relações humanas em geral são difíceis de manter. Há muitas ameaças, assim como são difíceis de manter as relações amorosas e os casamentos e tudo isso. Há muitas ameaças, conhecem-se muitas pessoas hoje em dia. Não digo ameaças não no sentido catastrófico, mas o normal é as pessoas hoje... dispersarem-se, tribalizarem-se nos seus gostos e nos seus consumos, frequentarem só um círculo e não outro, ou então conhecerem muitas pessoas diferentes e andarem de um lado para o outro, e, ou terem vidas profissionais muito intensas, enfim, várias coisas que acontecem e que tornam às vezes um pouco difícil a ideia das amizades ou das relações para a vida toda. Hoje em dia existem formas de compensar isso, de fazer isso de outra maneira, como é o caso das redes sociais, mas eu acho que hoje em dia é muito comum haver amigos que não sendo menos amigos por causa disso, raramente se fala, ou raramente estão juntos, pelo menos. E isso tem a ver com a dinâmica das nossas vidas contemporâneas, não tem especificamente a ver com as pessoas existirem ou não no espaço público. Há dificuldade agora em confiar nas pessoas que chegam? Há um pé atrás, há reticências? Mais uma vez, sim, mas isso não tem nada a ver com... não tem nada a ver com... Eu sou muito reticente e sou muito desconfiado. Demoras muito para conquistarem a tua confiança? Provavelmente sim, mas também há... racionalmente eu diria que sim, mas também há nas relações entre as pessoas, às vezes nem sequer são relações realmente ditas, basta ser pessoas que se cruzam ou que se conhecem vagamente, há um fenómeno muito forte de empatia ou de antipatia imediatas e inexplicáveis. Há pessoas que eu mal conheço e gosto, também. Sim. Mas no caso de gostar, às vezes não sei nada sobre elas, não sei... Por exemplo, se conhecer uma pessoa e gostar dela, não posso dizer que tenho confiança nela, não tenho dados para dizer que tenho confiança nela, mas há razões pelas quais nós vamos com a cara de uma pessoa ou não. Ou porque alguém disse uma coisa numa altura certa, ou porque... isso acontece, nomeadamente, até com pessoas que eu não conheço, que são as pessoas que me escrevem, nomeadamente para o jornal, e há pessoas que me escrevem regularmente, e eu não simpatizo com todas, igualmente, mas há pessoas que, por qualquer razão, por exemplo, dizem a coisa certa. E quando digo coisa certa, não é as que serem muito elogiosas ou não, não é esse o critério. Até há pessoas que dizem, não, isto não é nada assim, etc. Mas há qualquer coisa no nosso contacto com as outras pessoas que faz com que, de repente, uma frase ou um silêncio ou uma empatia ou uma subtileza qualquer faz com que nós digamos, olha, gosto desta pessoa, quero conhecer esta pessoa ou quero distância desta pessoa. Isso acontece toda hora. A tua personalidade, os teus defeitos, as tuas virtudes mudaram com a exposição que tiveste. És hoje uma pessoa diferente antes da entrada, por exemplo, no Eixo do Mal ou antes da entrada do Governo Sombra na grelha da TV24? vou-te responder pela terceira vez da mesma maneira, que é muito, sou muito diferente, mas não tem nada a ver com nenhuma dessas questões, ou seja... Foste aprendendo com a vida? Sim, muitíssimo. Acho que sou, aliás, escrevi há alguns tempos no blog, agora, que agora está parado, mas que durante um tempo tinha, o que tinha na altura, que recentemente encontrei uma colega de liceu e depois conversámos um bocado, chegámos à conclusão que ela não me reconhecia. Quer dizer, não reconheceu quem eu era, mas não Sim. reconhecia a minha personalidade. Portanto, a minha personalidade mudou muitíssimo, mas não tem a ver de todo com a... nem com programas de televisão, nem com jornais, nem com... não tem nada a ver com isso. São coisas totalmente da privadas. Mudei muito mesmo. A vida em si deu-te muitos pontapés. Não vou dizer isso, isso seria até um bocado chocante para a quantidade de pessoas que receberam pontapés realmente terríveis e que passam por dificuldades na vida. Comparado com quem sofreu na vida, não sofri muito. Mas cada um sente aquilo que lhe aconteceu e, portanto, nesse sentido, sim, acho que sou uma pessoa que em que as coisas que vivi foram afetando a minha personalidade e nem sempre para bem. Sabe bem ouvir, estás diferente? Podia saber, no caso era negativo. No caso foi dito como uma constatação negativa. Negativa? Aquele caso que eu falei, sim. No sentido de ser uma pessoa muito mais cética do que era a tal desconfiança, etc. Uhum. Que não era propriamente a minha característica mais notório aos 20 anos, e hoje é bastante. Há espaço ainda para mudar outra vez? É um processo aí em crescente? Nunca nada disso foi deliberado, portanto, digamos, o meio ambiente vai afetando a maneira como nós somos, e há coisas que mudaram para melhor. Sim. Há coisas que mudaram para melhor, e outras que mudaram para pior, e outras... há pessoas que acham que mudaram para pior e que eu acho que foi para melhor. Eu acho, por exemplo, que é o ceticismo, em particular, que é uma coisa que várias pessoas me dizem, que eu era, digamos, um crente e hoje sou um cético. Acho que, embora seja no papel uma coisa negativa, porque é mais bonito acreditar do que não acreditar, mas eu acho que, para mim, foi uma arma de defesa que eu adquiri que não tinha, porque era mais fácil enganar-me quando eu tinha 20 anos do que hoje. E, portanto, digamos que é um mal que veio por bem. Como é que os teus mais próximos lidam com esta tua exposição? Lidam ou não querem saber? Continuas a ser o Pedro Mexia de não, há tantos anos para trás? Não, acho que é bastante indiferente. Não, não, não creio que... Como eu digo, acho que as... Não te pedem opiniões? Não te pedem um comentário? Como assim? Com alguma dúvida, com algum tema, com alguma questão, não se recorrem ou socorrem a ti para pedir alguma ideia daquilo que está a acontecer? O que é que tu achas, assim, Pedro, disto? Não, assim dito, não me parece. Quer dizer, de vez em quando, o que há é pessoas que, a propósito, sobretudo coisas que eu escrevo no jornal, têm um assunto qualquer que lhes interessa, que às vezes é só indiretamente relacionado com aquilo que eu escrevi, e que contam coisas, querem conversar, perguntam coisas, etc. Mas, isso sim, mas muito mais no jornal do que nas crónicas, nomeadamente, e no blog também, do que no Governo Sombra. Portanto, aí não tem a ver até com o grau da tal exposição da televisão, tem mais até a ver com, por exemplo, um certo interesse que eu tenho por temas mais intimistas, etc. Esse tipo de textos gera sempre correspondência de pessoas a perguntar, a comentar, etc. E sim, eu gosto bastante disso. Há mais encanto nas palavras? Ou há mais encanto nas palavras, por um lado, talvez haja mais encanto nas palavras, e por outro lado, eu estou muito mais à vontade a escrever, e portanto também... Soltaste mais a escrever? Não sei se é exatamente soltar, mas sei que... acho que aquilo, como o escrito é revisto, ao contrário do falado... eu às vezes ouço-me a dizer coisas que não era bem aquilo que eu queria dizer, enquanto num texto também acontece, ler um texto não era bem isto que eu queria dizer, mas é menos comum porque escrevi-o e corrigi, emendei, etc. E portanto geralmente no que escrevi está mais exatamente aquilo que eu penso ou que eu sinto em cada momento, enquanto na oralidade às vezes vai-se por a palavra que nos ocorre no momento e que às vezes não é mais precisa e às vezes é uma formulação, às vezes é uma, digamos, é um instante em que se diz uma coisa ou um à parte e que não é exatamente aquilo que nós pensamos. Dá para te conhecer através da escrita? Libertas um pouco da tua personalidade através daquilo que escreves? Essa é uma boa pergunta, porque é que eu não sei responder, porque é uma pergunta clássica sobre, que tem a ver com a relação que as pessoas que leem têm com os autores, em geral, com os autores, sim. Que é, nós conhecemos uma pessoa que lemos regularmente, a resposta é sim, no sentido em que, a princípio, sabemos como é que funciona a sua cabeça, os seus gostos, as suas obsessões, etc. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa não é aquilo que escreve. Isto é, não só não é aquilo que escreve, porque há facetas daquilo que é que não estão na escrita, ou porque não interessam, ou porque elas evita, etc. Portanto, uma pessoa é mais sempre do que aquilo que escreve. E, por lá, porque aquilo que escreve também é a versão melhorada do que a pessoa é. Se uma pessoa, por exemplo, escrever muito bem, pode ser uma pessoa cuja visão do mundo até nem seja particularmente original ou interessante, mas cujo estilo ou brilhantismo ou seja o que for, a tornam aparentemente fascinante. Acontece imensas vezes as pessoas ficarem fascinadas com uma pessoa que leem e depois conhecerem nem acharem uma pessoa banal. Exatamente. Mas isso é porque... A quem inteligente te aconteceu isso? Com certeza. Já me aconteceu. Sim, já me aconteceu dos dois lados e também já aconteceu com conhecer pessoas. Esperava-te outra coisa. Sim. Não, mas isso é normal, porque, quer dizer, é evidente que há partes da personalidade de alguém que escreve que não estão naquilo que escreve, porque não pode lá estar tudo. E as partes que estão, geralmente, são as mais banais, as mais triviais. E, por outro lado, como eu disse, porque quem escreve tenta que ali esteja concentrado o melhor, não necessariamente o melhor de si, há autores que não escondem até o pior de si, mas há um trabalho sobre a linguagem, há um trabalho sobre a expressão que faz com que mesmo as coisas que podiam ser desagradáveis tenham uma certa ou beleza estética, ou uma forma memorável, ou um ritmo, ou seja o que for, que faz com que a leia diga, bem, isto é fantástico. E provavelmente se conhecer a pessoa não é nada fantástico. É aquilo sem o estilo, sem a forma, sem aquele apuro estético que tem as artes, que tem a escrita, que tem as artes em geral. Como é que uma personalidade tímida lida com a rejeição? Não vejo nenhuma. Acho que mais facilmente um exuberante, ou seja, um exuberante tem mais dificuldade com a rejeição do que um tímido, no sentido em que não está à espera, não é? Eu lembro de uma história sobre a qual, aliás, já escrevi, que foi uma pessoa que eu conhecia no tempo da faculdade, que a primeira vez que ele levou uma tampa, ele tinha muito sucesso com as mulheres, e uma vez levou uma tampa e não percebeu o conceito. Ela disse-lhe que não, e ele... Como assim? Não em que sentido? Não dá esta semana, é isso? Ela, não estou interessado. E ele não conseguia, no sistema não tinha entrada a possibilidade de alguém o rejeitar. E, portanto, eu acho que para alguém muito ou extrovertido, ou muito confiante, ou muito exuberante, etc., a rejeição pode ser mais difícil do que para alguém que é mais introvertido, ou cético, ou seja o que for, como é o meu caso. Portanto, não acho que seja um problema acrescido, pelo contrário. A capacidade de manter as expectativas baixas é bom a longo prazo. A capacidade de manter as expectativas baixas é uma das minhas dos aspectos mais fortes. Mas é a defesa natural que é uma mistura que tu tens. É uma mistura das duas coisas. É uma mistura das duas coisas. Acho que não esperas nada. É o que vier. Não posso dizer que não espero nada, mas tenho expectativas baixas. Tenho expectativas baixas. Isto é, não sou daquelas pessoas que sei lá, que porque publicam um livro acha que o dia vai ser Nobel. Vamos supor. Vamos levar isto à caricatura, mas que não é tão caricatura quanto isso. Há quem se ache muito. Sim, no caso dos escritores, por exemplo, que é o que eu conheço melhor, são os escritores, o grau de falta de noção que os escritores têm sobre o seu valor, às vezes é absolutamente assombroso. Há dezenas de escritores interessantes que se acham geniais e que não conseguem perceber que o mundo não os acha geniais. E, portanto, eu... Esse tipo de falta de noção, felizmente, fui poupado a ela. Às vezes tenho falta de ambição ou falta de motivação, uhum. que é o outro lado, mas nunca houve nenhum momento em que me acontecesse aquilo que acontece muito a pessoas do espaço público, ou a escritores, ou a colunistas, seja o que for, que é aquela sensação que às vezes transparece de uma pessoa a pensar: eu sou muito bom. Para já não consigo perceber que alguém assim, se acha tão bom. Digamos assim, de Tolstói para baixo, acorda a pensar nisso. Eu sou muito bom, não consigo perceber. E pessoas que são nem boas nem más, ou boazinhas, terem essa noção, sempre me fez muita impressão. E conheço muitas pessoas, sou amigo de várias pessoas que sentem isso, e acho que se funciona para elas ainda bem, mas eu estou muito distante dessa espécie de autoestima delirante. As expectativas baixas também são aplicadas ao país que temos? Ou a visão aí já é diferente? Sim. O país que temos, eu não sou daquela escola de que acha que o país é péssimo, é horrível, etc. Acho que nós temos alguns problemas grandes, muitos dos quais resultam de sermos pobres, não é? De termos, às vezes, parecer que não somos capazes de tomar conta de nós próprios, não é? Como as várias intervenções financeiras que já tivemos em democracia provam. Há um país real, político, e não só da corrupção, etc., bastante desgostante, mas globalmente eu não trocaria pelos países que têm problemas de terrorismo, que têm problemas de separatismos, que têm problemas de crime absolutamente dilacerante, etc. Portanto, acho que não tenho uma visão catastrofista de Portugal. Não acho que isto seja o pior país do mundo, como há muitos colunistas que gostam de dizer isso. Também não acho que somos um país bestial, que é maravilhoso ser português. Não, nem sequer me considero realmente um patriota. É um bocadinho como há uma lotaria que faz com que nós nasçamos num país e não noutro, e há pessoas que estão orgulhosas, outras que estão desgostosas e outras que estão pacificadas. Eu estou pacificado com o facto de ser português. Não tenho vontade de ir para fora, felizmente também não tive necessidade de o fazer, e gosto das virtudes portuguesas e convivo bem com os defeitos portugueses. Ainda há prazer em ser português, em dizer-se sou português? Prazer em ser português. Eu acho que existe às vezes... não lhe chamaria prazer. Há qualquer coisa... De orgulho, talvez. Há qualquer coisa que se manifesta mais até no estrangeiro, quando nós, por exemplo, observamos os traços da presença portuguesa no mundo. Eu agora estive várias vezes no Brasil recentemente, e evidentemente quando nós estamos num país, continente como o Brasil, e vemos, sei lá, uma igreja portuguesa ou algo do género, há qualquer coisa de... Não sei se orgulho é a palavra mais certa, mas há um espanto qualquer de termos chegado de um país tão pequeno, com tão pouca gente, termos chegado onde chegámos e termos deixado um legado, apesar de tudo, com muito do mal que o Império também teve, necessariamente. Mas sim, há qualquer coisa há uma espécie de sobressalto mais ou menos patriótico nesses momentos, mas não acontece muito. Algum dia um benfiquista vai poder voltar a acreditar em Jesus? A acreditar, atenção. Sim, mas vamos lá ver. Eu não, mais uma vez, talvez a vantagens e as desvantagens do ceticismo. A vantagem do ceticismo é que já não há amor à camisola, e fiquei um pouco surpreendido com o processo, mas é evidente que o Jesus era um treinador de futebol que estava a serviço do Benfica. Não era um benfiquista, aliás, confessadamente ele não era benfiquista, O processo não foi muito bom, por várias razões. Também não foi muito bom da parte do Sporting, que contratou um treinador, tendo outro ainda. Mas não fiquei chocado com a saída do Jesus. Tenho pena, porque gostava que ele continuasse como treinador do Benfica. Mas não percebo aquelas reações das pessoas que... Não percebo aquelas coisas infantis de tirar a imagem dele da Megastore, da fotografia do título e tal. Infelizmente é o que acontece. De repente há alguém que faz parte de um clube enquanto atleta ou enquanto técnico e no momento seguinte vai para outro clube, e isso é a regra do futebol hoje em dia. Não? Evidentemente que os benfiquistas gostam daquela, e os adeptos de outros clubes, pelas mesmas razões, os benfiquistas gostam daquela imagem do Rui Costa, que marcou um golo ao Benfica e chorou a seguir. Mas, quer dizer, isso é bonito, e pronto, e eu também gostei. Mas os jogadores de futebol, como eles próprios gostam de dizer, são profissionais e os treinadores a mesma coisa. Também és racional a ver um desporto tão irracional? Não, racional. Sou emotivo, mas não sou fanático, não sou daquelas pessoas que é incapaz de reconhecer um penalti mal marcado, ou coisa do género. Isso não. No momento em que se está a ver o jogo, sobretudo no estádio, existe um entusiasmo e uma parcialidade pela nossa equipa. Mas, quer dizer, comparado com o nível médio de irracionalidade e de paixão, eu acho que sou numa frieza quase, quase zen a ver futebol. Na tua vida, no que é que és irracional? Irracional. O que é que te transforma em irracional? Havia um amigo meu que dizia que eu era um conservador que, quando se apaixonava, se transformava no Che Guevara. e é um bocadinho isso a minha vida amorosa, é de uma irracionalidade, de uma passionalidade absolutamente impensáveis para quem não conhece essa faceta. E isso não é um elogio. Dava vários volumes. Não é um auto-elogio. Aliás, escrevo muito sobre isso e, portanto, é uma maneira de exorcizar essa... Mas sim, acho que, digamos que as pessoas, cada pessoa se entusiasma com aquilo que mais lhe interessa, que mais motiva, que mais conta, aquilo que lhe vem com mais dificuldade, aquilo que lhe foi mais difícil no passado, etc, etc. E portanto, digamos que na minha vida pública, digamos assim, as pessoas tendem a dizer que eu sou uma pessoa, digamos, ponderada, moderada, ou lúcida, ou seja o que for. Tipo, muito racional. Pronto. Mas ninguém que me conheça de portas para dentro usará nenhuma dessas palavras para me definir. Portanto, há de facto uma diferença grande entre o homem público e o homem privado. Faltam 4 minutos para terminarmos estas conversas de esquina e tenho que te perguntar, escrever é a melhor forma de ir ao psicólogo? Não, porque desse ponto de vista, a única coisa que ajuda não só a confrontarmos com o sofrimento, se quiseres, com as experiências marcantes da nossa vida, podem não ser sofrimento, mas no caso o sofrimento, porque o sofrimento é um problema, enquanto a felicidade ou a alegria não são, ajuda a confrontar-te com isso e ajuda a dar-lhe forma e às vezes até entender melhor, às vezes quem escreve até entende melhor a sua própria vida depois de escrever sobre ela, porque lhe dá uma coerência, uma estrutura, uma narrativa, etc. Uhum. Mas não tem um efeito terapêutico, no sentido de que na pessoa... não fica melhor, o que quer que isso queira dizer, por escrever. Pode ficar com a cabeça mais arrumada, pode criar uma mitologia pessoal que dá sentido àquilo que aconteceu, acho que isso é isso que aconteceu. Mitologia pessoal que pode não ter nada a ver com a verdade, mas apenas com uma forma, como a pessoa contou, mas basta ler biografias de escritores e o fim de vários deles para perceber que não é a escrita que salva as pessoas, pelo menos os próprios. A escrita de terceiros pode salvar quem lê, mas há tantos escritores profundamente miseráveis e suicidas e tudo mais que dizer que escrever salva o próprio parece-me uma imprudência. E tu salvaste esta edição das Conversas de Esquina. Muito obrigado por teres aceito este convite. Nós regressamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Obrigado.